306, estado no 014, proa de Paripe, para ingressar no corredor interlado. Positivo, então já iniciou a descida, paciente de formação Quebec. 5152, agora 27 milhas, não obteve contato anterior. Iniciou a descida, vai informar então, ingressando no corredor interlado. Saúl, 1394. 35489, pronto para o táxi, POB 404 horas, alterna Salvador. Nove táxi autorizado, Juliette, Alfa, até na minha escuta, até o ponto de espera da Golf. O ajuste é no 014. Da Juliette, Alfa, na sua escuta, até o ponto de espera da Golf, 5489. 3373, chama agora a torre 1 no 2.6, ajuste no 014, tem um bom voo. Está ciente da restrição após decolagem, correto? Afirmativo, está ciente da restrição, vai chamar a torre agora, obrigado. Controle Salvador, Golo 924. 1924, contato radar, saída Aron, da presente autorizado Aron, suba nível 350. Sessão 350, da presente Aron, Golo 924. Mantendo pro até 3 mil pés, após curva à direita no perfil da Conde, código 0271, frequência do controle 199.8. Afirmativo, autorizado Salvador João Pessoa, no nível 190, cabeceira 28. Após decolagem, manter para 3 mil pés, após curva direita, na subida Conde, transponder 0271, controle 199.8. Aqui o Vitor Romeu Alfa. Repita o contagiamento novamente, Vitor Romeu Alfa. Autorizado Salvador João Pessoa, nível 110, cabeceira 28. Mantenha a altura de decolagem até 3 mil pés. Após curva direita na Conde, transponde 0271, controle 119.8. Correto, Vitor Romeu Alfa. Correto, está no pátio 3. Chame pronto para o acionamento. Afirmativo, chamarei. Está pronto para o acionamento, senhor. Pronto para o táxi, Vitor Romeu Alfa. Chamarei para o táxi. Vitor. Animatec, Campesino 28, Guarani 00. Alô, Victor Romeu Alfa, pronto para o táxi. Chama o controle, 119.8, mantendo a proa até 3 mil pés. 549, chama agora a torre, 1.6, ajusta no 0.4, tem um ótimo voo, 35489. 35489, vai passar para a torre, 1.6, bom dia. 3000, Momo, tá, 3.2.3.4. 600. São 3373, está ciente, após a decolagem irá manter proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva esquerda na saída Golem. Afirmativo, ciente, está 3373. Ciente. 4 horas mais 30, alterna Recife. Recife 430, o Vitor Romeu Alfa. Prossiga o táxi, pode prosseguir o táxi agora, Kilo Alfa. E chame a torre no ponto de espera da Golf em 1.6, ajuste no 0.4, morro. Afirmativo, senhor ciente, chamarei a torre na posição 2. Para o táxi, voo 1.394, autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas, POB 1.47. Ono 394, Campinas, 1.47. E 350, táxi autorizado, prossegue via Juliette Alfa, mantendo a minha escuta atenta da Golf. Ajuste no 0.4. Juliette Alfa na sua escuta antes da Golf, o 394. 300 apenas reforçando, tem um tráfego no setor noroeste, mantendo no 1.500 pés. Após a decolagem, mantém a proa até 3.000 pés antes de iniciar a curva direita na saída de Aron. O vento 200 graus com 0,7 nós, livre decolagem. Economia 00. Esse do tráfego permanece em restrição, está iniciando a decolagem. Economia 00. O 924 agora com o Centro Recife, 2685-2545. 2685-2545, Hugo na 924. Ingressou Interlagos, está vindo ao com o campo, Juliette Charles Velô. Torre 186, Juliette Charles Velô. 186. Lima tem, cabeceira 28. Livre alinhado e manter na 283373. Volume 00, decolado de Salvador 05, chama o controle, 119.8. 198, Gonomeia 00. Torre, Sotera Palitana, meu cordial boa tarde, é o Papatango Juliette Azulu, passou a rotatória, direcionando no final do 97. Juliette Azulu, continua a aproximação, é ponto final de 4 milhas, piste no 7, corrigindo, final de 3 milhas, piste no 7, ajuste no 0, 1 no 4, temperatura 2,8, vento 2,00 graus com 0,7 nós, pista 1 no 7, é ponto final 3 milhas. Positivo, final de 3 milhas, mais 20 segundos, o Juliette Azulu. 333, informação Quebec. Bom, 600, contato radar, saída Aron, subnível 370. Aron, sobre o 370, está presente, pode curvar a direita na saída? Autorizado. Obrigado. SAM 3834, Centro Recife, 2085-2545. 2085-2545, 2835. 86, bom dia, obrigado. Torre, Salvador, boa tarde, vou no 394. Final de 3 milhas, o Juliette Azulu. Juliette Azulu, livre pouso, pista no 7, vento 180 graus com 062 a nós. Juliette Azulu. Livre pouso, Juliette Azulu. Salvador, vou no 394. Uno 394, reporte no ponto de espera quando pronto. Oi, Salvador, Gonomeia 00, dá presente, voarão para evitar formações. Sente no 600, é, confirmando. Não, negativo, esqueci. A senhorita não copiou. Copiei sim, da presente está voando Aron para evitar formações. Aron, vou na 600. De pássaros aqui na curta da 17. Sente, grato pela informação, Juliette Azulu. SAM 392, autorizado Salvador, Maceió 350, aerovia Peruí 58, decolada 28, restrição mantendo pro até 3.000 pés, após curva à direita no perfil da Aron, Melim, 51154, é, o transponder, controle 199.8, torre 198.6. Boa, 3350 para Maceió, decola 28, mantém a proa até 3 mil pés, após curva direita no perfil da Aron Mulin, aerovia autorizada para 58, 5154 transporte, 18,6 a torre, o controle de saída 198, o 3192. Então, o transponder 5154. Ok, 5154, 3192. Neto 02 é o portão, champando para o pushback e acionamento. Tá pronto, o 3192. 5489 para informação, está ciente que após a decolagem irá manter proa até 3 mil pés? Após 3 mil pés, inicia a curva esquerda na saída gole. Ciente, 3 mil pés, esquerda gole, 5489. Tribo 3, autorizado Salvador, Congonhas 360, aerovia Upper Wiz 58, decola da 28, mantendo pro até 3 mil pés após curva à esquerda no perfil da Gole Gonza. 5143, transponder, controle Salvador em 119.8, torre 118.6. Aviotan 3373, decolou, está mantendo a proa. Então, 3373, boa tarde, mantendo proa até 3 mil pés após o gole, subindo a 220. Ok, 3 mil, gole 220. Gol no 600, agora com o centro Recife, 2685-2545. 2685-12645, boa. Boa, confirmando, 2685, secundária, 12545. Secundária, 12545, gol no 600. Chaves devido obras, vento 210 graus com 0,6 dúzia nós. 8589, lei decolar, excelente, último 90 metros. Tango Victor Romeu Alfa, Lima tem cabeceira 28. Alfa. Trip 5489, decola os 1-1, controle 119.8, bom voo. Controle 119.8, 5489. Salvador, boa tarde, Trip 5489. Trip 5489, boa tarde, mantenha pro até 3 mil pés após o gole, subindo a 180. 5489, ele vai ser em 180 até 3 mil pés. Esquerda agora. Romeu Golf Vitor na rotatória. Sente, Romeu Golf Vitor, torre 186. 1186, Romeu Golf Vitor. Torre de Salvador é o Papa Tango, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, tá em tensão, 17 ou 10? 17, ó. Sente, prossegue então, final da 17, ajuste no 0 no 4, temperatura 28, vento 230 graus com 0,4 nós. Reporte, já baixado travado? Ainda não, senhor. Reporte quando baixar travado, Romeu Golf Victor. Reportará. Sequência livre, Kilo Quebec Serra. Então 3373 agora com o centro Recife 288-264. Ok, 1288-264, bom domingo, obrigado. Amém. Alternando Aracaju, 4 horas de autonomia. 319284, Aracaju, 4 horas, táxi autorizado, direita, Alfa, mantendo a minha escuta atenta da Golf, ajuste no 014. Direita, Alfa, mantendo a sua escuta, o 614, tá 3192. Final 97, contra embaixada, travado, Papa Tango Romeu, Golf Zeta. Livre pouso, pista 200 graus com 08 nós. Livre pouso, pista 97, vento 200 graus com 08 nós. Golf Zeta. Victor, confirme o pátio. Ele considera solo azul no meio, livre táxi até o pátio 5. Estaciona a frequência livre. Victor Romeu Alfa, livre decolagem, pista 28, vento 210 graus com 08 nós. Alfa 7, está decolagem. Servidor, chama a torre 1 no 16, ajuste no 014, bom voo e bom domingo. Ok, vai transferir então para a torre, muito obrigado, tá? 3192. O meu Alfa decola desde Salvador ao 17, chama controle 119.8. Bom voo. Alfa 100, senhor. Uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Alfa decolado ao 17, acionado 0271. Vitor Romeu Alfa, boa tarde, contato radar, saída Conde, suba nível 190. Afirmativo. 5489, Centro Recife, 1288, 1264. 5288, alternando 264, 489. O 394 aguardando apenas o tráfego decolou, ainda está mantendo proa. Quatro, livre decolagem, pista 28, os últimos 90 metros fechados, vento 210 graus com 09 nós. Iniciando o 394. Salvador, tá 3154, boa tarde. Pista 54, senhor, identificação, desça ao nível 050, chegada Kari. Positivo 050, chegada Kari, está 3154, perdeu contato com o Recife. Copiado. Quatro decola de Salvador 24, chama o controle 109.8, bom voo. 19.8, obrigado. Pronto. Sente, tem 3.92 aguardando apenas o Papalfa 3.4, saiu com curva direita, irá interferir na sua saída, Aron, aguarde. Bom. Saída gole livre da restrição, do nível 360, na Prose, pode. Livre da restrição, para 360 na Gole Eval Branco. Gol no 394, confirmando a autorização aqui, foi a Gole Eval Crate. Isso aí, Gole Eval Crate. Controle só confirmando 3154, apenas 90 metros indisponíveis na pista? Afirmo os últimos. Apenas os últimos 90 metros, obrigado. Vizinho 92, só informando o tráfego para Papa 34, cruzando agora o 050, setor norte do aeródromo. Livre decolagem, a linha mantém, corrigindo a linha, decola pista 28, vento no 90 graus, com no 0 nós, informa os últimos 90 metros da pista fechados. Frente à recepção, a linha de decola então da 28 até 3192. Prossegue em condições visuais, nível 035, confirmando que prossegui via o litoral de Salvador. Afirmativo. Gente, quando possível, estimado de pouso em Aracaju. O Estimado de pouso em Aracaju, Marujo 45, copiado, é com Mike Romeu. FC Foxtrot, voo local Salvador, Salvador, corredor forte 20 milhas. Afirmativo. Gente, o Bravo FC Foxtrot autorizado.